começa um novo turno aqui no Jogatina BG. Vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu quero 3 estrudos de maçã, quero 2 bolos de chocolate e não quero café. Obrigado. Porra. É vida, mano. Como que você não quer? Quem gosta de café? Vai engolir no seco essa Cara, água no lugar de café. Nossa. E o vinho? Aí você tá conversando. Nunca vi você beber vinho na vida. Nem eu. Mentira, no ano novo você tomou e achou ruim. É verdade. No vinho novo, seco não adianta, cara. No ano novo você tomou e apareceu lá na praia só de cueca. Nem era seco. Praia, você tá falando que eu pensei errado. Quando o vinho bate na cabeça, talvez não, né? Ok. Eu sou a Jéssica e hoje eu já gastei todas as minhas cartas, vou ter que sair do jogo. Oh, não. Faz isso não. Fala galera, aqui é o Snake e tô mexendo aqui nos... Olá pessoal, aqui é o Lucas Irra e eu tô puto com o Zabuza. Por que, cara? Eu nunca fiz nada contra você em nenhum jogo. Não, mentira. Aí ó, a Jéssica tá de prova aqui. Ok. Sejam bem-vindos então a mais uma edição do nosso podcast de Jogatinas. Vamos aqui falar sobre jogos que viram mesa e nossos contatos com eles. Vários jogos interessantes. Mas antes, agradecer a galera que nos apoia através da campanha do PicPay, como é o caso do Lucas Lopes Moreira, que é um dos nossos ouvintes de longa data e apoia mês a mês o Jogatina BG a produzir mais e melhor, como é o caso também de um apoio da nossa loja parceira bravojogos.com.br. Compre lá seu jogo que tá saindo agora no lançamento. Tem o New York 1901 que tá chegando. Tem vários outros jogos interessantes, o Projeto Gaia e outros jogos show, além de inserts e outros jogos também, Snake, olha aí que da hora. Tem jogos? Talvez tenha jogos. Eu ouvi dizer que na Bravo Jogos tem? Eles vendem jogos. Exatamente, então... Eu acho ainda. E qual foi o endereço dizer. Lá mesmo que eu não decorei? Eu acho que é... HTTP dois pontos enfim, é bravojogos.com.br. Aê. Então entre lá em Bravo Jogos e compre seus joguinhos. Então vamos lá pro nosso podcast. Começando então aqui, falando sobre o jogo de destaque do Board Game Geek. Eu vou deixar a Jéssica fazer as honras aí, de falar de qual o jogo que a gente teve contato com o nosso mestre, né? Nosso grandíssimo mestre Johnny trouxe pra gente jogar o Gloomhaven, que ele importou esse mês passado, se eu não me engano. Que é um jogo... O jogo, dá pra falar assim? Ele entra na categoria de jogos que vem com um pallet, né? Com a paleteira. Isso. Pra você carregar ele. Isso. Né? São 10 quilos de caixa, né, Snake? Cara, por aí. É aquele jogo que você comprou e casou, né? É. Isso que ele não tá... Ele comprou, ainda vai colocar um insert de madeira, cara. Isso. Aquela caixa vai pesar no mínimo 15 quilos. Mas realmente aqui no Brasil vai vir já com financiamento meu, o Gloomhaven da minha vida, né? Porque, cara, é assim, o jogo é caro, né? Principalmente pra você importar. E aqui no mercado Ludopedia o pessoal vende por 1.000, 1.500, 2.000, né? Eu já sempre mostro os valores lá pra vocês no grupo lá. Sim. É muito absurdo. Mas, essencialmente, como a Jéssica disse, é um jogo épico, né? Então, ele é um épico dungeon crawler, né? O que não é muito comum de se ver. Porque os dungeon crawlers que a gente tem por aí, eles têm uma campanha linear, de certa forma. Só que o Gloomhaven são praticamente 90 cenários que você pode explorar em uma campanha. Sim. E sempre que você toma uma decisão, você ramifica esse cenário. Então, é difícil você ter a mesma campanha duas vezes. E outra coisa que é legal dele é que ele é um jogo Legacy, né? Então todas as suas escolhas vão fazer diferença. Os personagens mesmo são diferentes, assim, na questão, porque cada um, a gente não escolhe o personagem. Pra gente jogar a campanha, a gente fez um sorteio e cada um ficou com um personagem que vai ter uma habilidade própria. Isso. E cada personagem tem um objetivo de vida, né? Até se aposentar. E aí quando você completa esse objetivo de vida, que vai ser ao longo da campanha, raramente vai ser em 2, 3 quests, aí você libera outro personagem da caixa. Todos eles vêm em caixas separadas e seladas. Se eu não me engano, são 17 personagens. É por aí. É um número por aí. E conforme você completa essas quests pessoais, você libera outro, aposenta o que você tava jogando e meio que começa de novo com um novo personagem. Deixa eu só ver se eu entendi. Quando você pega a caixa ou o personagem ali, cada um vai ter uma diferença. Sim. Ou você vai, conforme a história vai avançando e você vai modificando seu personagem. Na verdade, assim, cada personagem ele tem uma ficha, como se fosse uma ficha de RPG. Uhum. E conforme você avança na campanha, você meio que pode fazer upgrades nesse personagem. Daí que ele também vem o Legacy dos personagens. Porque você vai ter adesivos, que seria como se fossem skills ou enfim, melhorias que você coloca nesse personagem, que você cola na ficha dele e aquilo ali fica fixo pra você até aposentar o personagem. E existe rejogabilidade ou uma vez colado? Não, olha só, existe rejogabilidade porque assim, ó, você pode comprar adesivos desse destacáveis, que tem um adesivo, que você, assim, não é só a ficha do personagem que você cola adesivo, tem um mapa, todo o cenário ali, que é uma, tipo, uma região gigantesca, que tem como se fosse um mapa de RPG, assim. Fixo. Isso, e a gente começa na cidade de Gloomhaven, que é uma cidade ali que no mapa ele é destacado, dá um zoom assim, então você praticamente vai pros locais. Então, nesse primeiro cenário, a gente foi pra um local que era próximo, mas a gente pode no futuro pra locais mais distantes. Tem a questão durante esse percurso, a gente passa por eventos de viagem, coisa que até mesmo o Descent faz isso em campanhas, né? Isso, e a cidade também tem quests, eventos da cidade, sim. Então meio que ali na cidade mesmo você já faz uma aventura, uma mini aventura. Tem muita ramificação nesse jogo. Então você começa a partir do mesmo ponto, só que a cada vez que você joga podem acontecer coisas diferentes. E o grupo se mantém unido ou ele pode ramificar também? Não, é unido. Isso. Inclusive, ele é um dungeon crawler sem overlap. Lord, então são quatro jogadores que jogam cooperativo pra completar cada cenário. Isso não impede, por exemplo, se você não gostou de um personagem, você pode trocar de uma campanha pra outra, porque os personagens, quando você pega uma ficha nova, digamos assim, ele acompanha a prosperidade de Gloomhaven. Sim. Então, se Gloomhaven tá no nível 2, digamos assim, o personagem ele já vai vir com o nível 2. Então, você nunca vai tá lá numa aventura. Tem um handicap, né, que o pessoal fala, você consegue nivelar o aventureiro de acordo com a aventura. Então, eu não quero mais jogar de ladino, eu quero jogar agora com o mago. Sim. O mago tá disponível, eu vou pegar ele lá. Beleza, você pode trocar lá, você pega a ficha nova, você só vai equalizar os status ali de acordo com a campanha, né? Como que tá o nível da campanha. E bola pra frente, cara. Só deixa eu só acrescentar, só antes de a gente passar pra essa sua pergunta, é a questão dos adesivos. Não só no personagem, mas você pode colar no mapa. Então, tem região que vai ficar intransponível porque aconteceu tal evento, né? A gente não chega a jogar tanta coisa, jogou dois cenários só, mas sabe que tem muita ramificação de história, assim. Isso, então, mesmo nesses dois cenários, o Johnny, ele jogou os dois, porque ele já tem um outro grupo que ele tá jogando, ele até chegou a avançar com eles, e a gente vai jogar nas próximas semanas também com o nosso grupo. E ele mesmo falou que já rolou ramificação, porque, por exemplo, na outra campanha, eles abriram um baú que a gente não abriu, e naquele baú eles acabaram não indo pro cenário que a gente foi. Então, em um jogo que diferenciou do outro, a gente já fez coisas diferentes. Só voltando um pouquinho do que o Edi tava falando, quando você pega um novo personagem, vocês comentaram que teriam objetivos de vida pra você completar até aposentar. Sim. E então, se você começa com o Ladino, você começa a fazer os objetivos de vida dele, e aí na hora que você pega o Mago, você vai... É outro objetivo. É legal que esses objetivos de vida, eles também são sorteados. Então não é... Nunca vai ser o mesmo objetivo de vida. Sempre que eu pegar o Ladino, ele sempre vai ter aquele objetivo de vida. E o objetivo pode vir assim, uma coisa, lá no cenário, se vai ser o cenário 13, você tem que fazer tal coisa. Então, até aparecer aquele cenário, você tem muita coisa pra jogar, você tem muito que evoluir. Então, pra você aposentar, não vai ser de uma hora pra outra, que nem a Jéssica disse. Não é 3, 4 cenários. Você vai ter que jogar muito pra você criar esse objetivo e completar o objetivo desse personagem. Isso. É, porque onde que eu queria chegar é, por exemplo, o Edi começou com o Ladino, foi pro Mago, o Zamza pode pegar o Ladino pra continuar? Posso. Aí eu já não sei dizer. Mas eu acredito acho que pode continuar... Assim, com outro personagem, assim, você descartou um e eu peguei o dele? É. Bom, na verdade, assim, eu não consigo... A gente nem consegue responder isso porque jogou tão pouco, né? É, a gente não chegou a fazer isso. Mas também é porque, assim, no começo do jogo, se eu não me engano, são 4 ou 5 personagens. É pouca opção. Ah, tá. Só que conforme você vai completando essas quests pessoais, você libera outros e aí vai trocando. E é isso que vai gerando mais opções, entendeu? É como se estivesse indo conhecendo o pessoal no mapa e juntando pro grupo. Ou mesmo, tipo, como se a história ela é tão longa que seu personagem aposenta mesmo e aí outro toma o lugar dele na aventura. E o melhor, Ira, não tem dados. Não tem dados. Como é que é o combate, então? Então, olha só. O combate, é verdade. A Jéssica até falou das cartas, né? Que é onde o jogo brilha. Assim, pra mim, é onde o jogo tem a função dele. Porque, assim, cada personagem vai ter um deck específico dele, que vai ter as habilidades. Ele explica certinho como vai ser a habilidade diária, efeito a longo prazo e outras coisas, assim, tudo distância. Bem descrito na carta em si. E você sempre vai ter um monte de cartas na mão ali, que você vai definir, tipo, baseado no seu personagem. Por exemplo, o Bárbaro, né? Ou um guerreiro, vai ter bem mais cartas na mão do que o próprio Mago. É meio que pra dizer que essa é a vida dele, entendeu? Quando você não tem mais carta na mão, você fica eliminado daquela rodada, entendeu? Você não morreu. Não morreu. Você fica eliminada, tá. Só. Você, tipo, meio que exaustou. Tipo, é, assim. Não tem como morrer nesse jogo definitivamente, assim. É, na verdade... Você vai pro cemitério e dá um revive. Influências de WoW. Basicamente, a sua mão é a sua mana, a sua estamina e seus pontos de vida. Uhum. É porque assim, lá, já é. A mão que você tem ali na hora são as ações que você pode fazer naquela rodada. Então, ao contrário do Descent, por exemplo, que é um pouco mais básico, que eu acho que o pessoal já conhece por ser mais antigo. Popular também. Também. Que tem as ações pré-definidas como se fosse um RPG mesmo. O Gloomhaven não. Você tem ações das cartas que você selecionou do seu deck e com elas você joga. Então você tem que saber gerenciar as cartas que você tá jogando, porque algumas delas vão só pro descarte e algumas delas são eliminadas daquele jogo, daquele cenário. Como se tivesse um scroll único. Isso. Ali, exatamente. Você fez a magia e pronto. Você fez uma vez e perdeu aquela carta. Ou seja, a cada rodada que passa, você tem menos cartas na mão, e se você não conseguir ficar com elas até o final do cenário, você sai antes. E é o seguinte, você tem várias cartas, então você vai escolher duas, cada carta vai ter uma opção em cima e embaixo, você pode optar por não fazer nenhum efeito e fazer uma ação básica, que normalmente é movimentar dois ou atacar dois. E certo? No meio delas tem a iniciativa. Isso, porque daí sempre que você for revelar com os monstros e tal, você vai comprar, vai mostrar essas cartas e falar, ó, eu vou usar essa carta aqui. E a iniciativa é muito importante, porque às vezes eu quero fazer um efeito, mas eu dependo que a pessoa não esteja na minha frente, travando. Então eu falo, ó, eu vou tentar pegar uma iniciativa, só que você não pode combinar com seus amigos. É tudo falar, ó, eu vou jogar uma iniciativa alta. Você tem que meio que falar, olha, eu tô jogando médio, mas nunca valor exato. Tá. Então essa parte é muito interessante porque o jogo faz você gerenciar, porque assim, ó, além do seu objetivo de vida do seu personagem, você tem objetivos de cenário. Que fala assim, ah, mate tantos personagens, ou colete tantas moedas, e outras coisas assim nesse sentido. Então você tem que saber também planejar, porque às vezes é um objetivo que seu amigo... É, né, Snake? Seja o primeiro a chutar a porta. A Jéssica tava numa situação que ela queria abrir uma porta primeiro. Eu só precisava abrir uma porta, e era a única porta que tinha no cenário. Aí eu falei pro Snake, pode deixar que eu abro a porta. Ele abriu a porta antes de mim. É porque nessa questão que você não pode falar o que quer, eu entendi assim, ah, eu também consigo abrir a porta. E tem essa questão de incentivo. Eu ia abrir a porta e sair atacando todo mundo que tava dentro do cenário ali. Daí eu pensei, ah, não, eu vou na frente, eu tanco, depois ela vai entrar e faz, continua atacando. Eu não entendi que o objetivo, porque como tem essa... Chega a ser até meio absurdo se você for ver, né? Sim. Abre uma porta e você ganha um... Não, mas é só por uma experiência, né? O que dá essas cartas? A gente não falou ainda. É, aquela história de fazer upgrade no seu personagem vem daí. A cada uma dessas quests de cenário que você completa, você ganha uns checkzinhos. E a cada três deles, se eu não me engano, você consegue fazer um upgrade. Seja upgrade de status, seja upgrade de cartas e tal. Isso. Então é vantajoso pra você completar o máximo possível dessas cartas. Uhum. Porque é como se você estivesse realmente ganhando XP pra conseguir evoluir o personagem. Deixa eu só voltar um pouquinho a parte do combate. É isso, vocês explicaram agora, a parte do jogador. Isso. Mas é a parte da máquina ali. Então, ó, eu vou explicar tanto do jogador quanto da máquina essa parte. Então você seleciona o efeito, ele vai dizer um valor de ataque, e você vai ter um deckzinho exclusivo seu, cada jogador vai ter um deckzinho assim, que vai ter mais um, menos um, mais cinco, mais três, menos dois. Isso são os modificadores de ataque. Como se fosse um relógio de dados. Isso. Entendeu? Agora, os monstros também têm o seu deck próprio. Uhum. Isso. E cada monstro vai ter deck próprio disso. Isso. E a cada rodada, como o Zabza falou da iniciativa, sempre que todos os jogadores revelam a iniciativa, os monstros a gente também revela. A gente abre uma carta de cima do deck deles. E é ali que meio que vai constar o que ele faz. Então tem as ações. Por exemplo, anda e ataca. Ou só ataca. Né? Ou ele só faz uma ação especial. Então a gente, a hora que chega na iniciativa dele, a gente tem que ver quais vão ser as ações dele e cumprir com isso. Inclusive o combate. Então se ele ataca, ele também tem um deck de modificador dele, que vale como os dados normalmente são usados. Tem um ponto agora que você me chamou a atenção. Andar. É tático o jogo também? Sim. É. Você tem um cenário como se fosse um cenário de grids, assim, né? É, porque o Zabza falou do mapa geral, mas cada cenário tem o seu mapa modular. Então você vai montar ele ali com o gridzinho que, se eu não me engano, é quadrado ou é hexagonal? É hexagonal. Hexagonal, né? Isso. E ali você vai controlar. Então também tem essa regra, tipo assim, o monstro ele vai mover, só que tem duas pessoas que estão mais perto dele e em número igual. Ele vai sempre na que tem a menor iniciativa. Isso. A que então, vai atacar primeiro. Vai editar, então vai tem toda uma prioridade nas regras de como controlar os monstros também. Uh-huh. Outra coisa também que é legal, né, nessa parte, assim, tudo que você faz ali, tem carta que, por exemplo, eu era muito OP na cura. Tipo, eu era suporte, né? Enquanto o Snake era o ladino, a Jéssica era uma maga e o Johnny era tipo um berserker, assim, o Groot Berserker, né? Ele era o tanque que dava porrada nos amigos também. Você não podia parar perto dele porque ele dava efeito em área, batia nos amigos também. Uhum. Enquanto ele anda, ele dá dano, cara. Isso. Ele era tipo um brutão, um assim. Groot, assim, que ele era cheio dos espinhos e saía dando dano. Era muito legal. E é bem legal, assim, que nessa questão de você, por exemplo, eu e a Jéssica já era um pouco mais de controle, né? De magias e tal. Então a gente tinha bem menos cards que, por exemplo, o Snake dava muito dano. O Snake era, tipo, uma porrada já era, tá ligado? Sim. Ele dava muito dano, ele fazia umas ali. Só que, por exemplo, eu podia curar muito. Só que quando eu usava a parte de cura, em vez de eu usar a carta pro descarte, eu tinha que banir ela daquela cenário. Isso. E assim, a gente tá colocando carta no descarte. Você pode fazer um descanso breve ou um descanso prolongado, que você não evita de fazer aquele, naquele isso. turno. Isso, é. O descanso breve, você escolhe assim que acaba o seu turno. Tipo, acabei, vou descansar. Você pega todas as cartas que estão do lado do descarte, embaralha, tira uma aleatoriamente e vai banir aquela carta. E o resto volta pra sua mão. Quando você faz o descanso longo, você perde toda a sua rodada e você consegue pegar todas as cartas e escolher qual vai ser retirada. Você escolhe qual que você vai tirar. Tá, o perder rodada, você fala no meio do ataque? Não, não, essa... você não vai fazer ação aquela rodada. Você é o último na iniciativa e você consegue fazer isso de escolher. E foi nisso que a Jéssica que ela ficou sem carta. Porque ela foi fazendo isso, foi descartando. Foi fazendo isso, foi descartando. De repente, ela não tinha mais carta. Por exemplo, você tem que ter no mínimo duas cartas pra poder fazer ação, senão você é eliminado daquele cenário isso. também. Isso, se no começo do seu turno você não tiver carta, você tá exausto e sua miniatura é retirada do mapa. Uhum. Então você acabou ali. Tem que cuidar também nessa parte estratégica de quando você vai fazer o descanso curto, quando isso. é vantajoso você fazer o descanso curto e quando você tem que fazer o descanso prolongado, pra você justamente evitar de jogar uma carta que faz um combo com uma segunda carta. Que é isso que é bacana, você consegue fazer ações combinadas com o seu próprio baralho, né? Lembra que cada carta tem dois efeitos, cada carta. Então você escolhe a de cima de uma carta e a de baixo da outra, né? Normalmente a parte de cima se refere ao ataque, a parte de baixo é questão de movimentação ou um efeito. Não necessariamente isso, né? Mas só que você pensa, se eu segurar essas duas cartas aqui na próxima rodada, eu consigo combar elas, eu consigo já dar um efeito, um dano, beneficiar alguém. Aí, se você faz um descanso curto e você joga justamente a carta que você tava contando. Sim. Por exemplo, tinha uns efeitos assim que eu dava fogo em área, porque eu era tipo um robô que soltava fogo. Então, eu tinha que fazer a ação primeiro pra evitar que os amigos estivessem próximos lá e pra atacar em área a galera. Também. Isso, e aí, voltando lá nos modificadores, na verdade, o que acontece? Você faz uma ação de ataque e sempre que você ataca, você abre esse deck de modificador. Que pode ser mais um de ataque, menos um no ataque, duplica, anula. É como se realmente você estivesse rolando um dado e o que saiu ali vai acrescentar ou reduzir no seu ataque. Inclusive, tem cenários que colocam maldição nesses decks. Isso. Porque... ele vai dar maldição como se fosse erro crítico, entendeu? Tá. Erro crítico ali é como se fosse zerado. Então, praticamente, você planejou um ataque fudido, aí você vai lá, abre a carta, zerou tudo. Você perdeu tudo que você fez. Tá, agora eu fiquei na dúvida. O deck dos monstros ali é montado na hora. Não, cada um vai ter não. Cada monstro vai ter um deck exclusivo pra ele, assim. Então, tem muita coisa. É só 1.800 cartas. Caraca! É carta pra cacete. Mas esses decks exclusivos, eles ditam se o monstro vai atacar, se ele vai defender, se ele vai movimentar, nessa hora esses decks dizem o que vai acontecer. Por exemplo, se naquela hora o deck vai dizer que ele vai atacar e o jogador tá em distância de acontecer a ação, né? Aí você pega esse baralho modificador que é padrão. Esse daí é igual pra todos os monstros. Só que daí tem esses efeitos, né? Ah, é verdade. Você acrescenta mais... os modificadores é padrão pros monstros, né? Sim, esse é padrão. Sim. Que nem deck de modificação pros jogadores também varia de acordo com os itens. Porque tem itens que vai acrescentar mais cartas de menos um, por exemplo. Uhum. Quando você rolar alguma ação e você pode rolar, né? É. Eu vi o vice de RPG. Quando você vai fazer alguma ação, você pode comprar... você tem mais possibilidades de comprar esse menos um, né? É aí que tá a diferença de um jogo de dados e um jogo de deck de cartas. Porque no deck você consegue modificar suas probabilidades. No dado, não. Você tem aqueles dados e é totalmente na sorte. E outra coisa que a gente tem que comentar também é que, dependendo do efeito, por exemplo, eu comentei que o meu personagem dava efeito de fogo, né? Você vai colocar naquela rodada lá, que tem um efeito de fogo forte e depois, cada rodada ele vai diminuir o efeito até que ele zere, entendeu? E o personagem pode usar um efeito que eu fiz, por exemplo, o efeito de natureza. Um personagem pode ter uma habilidade que ele baixa e fala assim, gastar um efeito de natureza ou tem que estar na médio pra dar um efeito maior. Então você pode combinar com a galera, com seus amigos assim, uns efeitos mais fortes. Usa um efeito de natureza pra usar o bônus dela e você fazer um ataque melhor. Então isso é parte bem legal também. Vamos lá, recapitulando. Tem informação pra caramba. Vamos Sim. lá. Eu escolhi meu personagem, saí da cidade de Gloomhaven, tem umas quests, tem a parte de combate e a história. A história... Não senti isso ainda. Ó, é que o primeiro cenário, dá pra até falar que a gente vai pra um covil dos ladrões. É história clichê de RPG. Começa uma taverna, a gente escuta um rumor que tem uma cidade de ladrão lá. Mas é um livro que vai te contando? É um livro. É um livro. Cada página, vai ter uma página que vai explicar tudo, o que que tem lá. E ele tem uma parada meio do Lucifol, porque quando você acha um item, alguma coisa específica, ele tem um apêndice lá. É o item tal, é 132B. Uhum. Então você vai lá, 132B, ah, tá acontecendo isso, o item é tal. E ele tem descrito tudo. Todos os eventos, praticamente, que pode acontecer, ele tem descrito o que pode rolar. E é nessas horas que vocês vão fazendo as escolhas. Exato. Isso. Exatamente. Sim. Inclusive, vamos supor assim, eu vou colocar uma situação hipotética, que pode ser assim, ah, tem um baú, vota para abrir o baú. Aí todo mundo tem que votar se vai abrir o baú ou não. Hipotético, sentiu. Entendeu? Hipotético, tá. Porque assim, ó, se todo mundo aprovar, ou a maioria, vai abrir o baú. Se não, não abre o baú, a história continua. Uhum. Mas pode ter coisa a partir daquele baú. Então, as escolhas em questão de votação fica a critério do grupo. Então, é, isso acontece principalmente nas cartas de evento. Uhum. É. Pra quem conhece o board game do Fallout, é muito similar. Porque o que acontece? Você pega a primeira carta da pilha, e aí quem tá ali meio que de jogador principal vai ler e vai explicar as escolhas que o resto dos jogadores tem pra fazer, sem falar qual é a consequência. Uhum. Algumas cartas vão falar, ok, tal coisa aconteceu, tira essa carta do baralho e acrescenta outra. Algumas vão falar, ok, tal coisa aconteceu, põe a carta no final do deck. Uhum. Então ela vai meio que ditar o que pode acontecer nas próximas vezes que você tirar uma carta de evento. Por exemplo, completei aquela, agora tem outra ali no início do baralho, que é a continuação daquela, entendeu? É, ele é um completinho, cara, nessa parte. Assim, você sente o feeling de RPG dele fortíssimo. Ele tem muita coisa pra fazer, o batalha é legal. E com relação à própria história que você perguntou, durante o cenário, se você chega até uma determinada porta, até um determinado ponto, ele ativa o efeito e ele fala, volta pro manual, lê o que tá acontecendo na história lá. Uhum. É, às vezes aparecem uns personagens, eles têm as frases, tudo. Ele é bem parecido com... É o Descent, que a gente jogou no cenário do Star Wars ali. Quando você chega num determinado ponto, ele tem uma historinha, ele revela o que tá acontecendo no cenário, aparece o personagem, ele fala alguma coisa e você vai desenrolando. Ele pode ser jogado de 1 a 4 jogadores, então o número de inimigos também é balanceado nisso, entendeu? Então você não tem, melhor jogar em 4 que é mais fácil. Não, ele tem balanceado essa parte. E cada campanha dura quanto tempo? Cada cenário? A campanha, né, que entra... Tá, cada cenário. Mas cada cenário pode durar, sei lá, de duas a três horas. Duas a três horas, porque ele é... Assim, é porque contando o tempo de montagem também. Isso. Porque você tem que achar as peças, montar os bonecos, então... Ué, ele é longo, assim. É um jogo pra passar o dia jogando ou mesmo. Vida, por né? isso que... ou a vida. É o setup de game, né? Exato. É pra aposentar na vida junto. Exato. Isso. Pulando aqui de dungeon para eletricidade, Snake, vamos lá para suas aventuras. Vamos, né? Os Iniásticos, olha só. Os Iniásticos, ok. Nossa, o físico. Né? Mas enfim, eu tentando fazer esse experimento social chamado Crianças Ganhando os de Adultos. Uh-huh. Criança Esperança. Eu levei emprestado o Power Grid e o Potion Explosion pra jogar com minhas irmãs no almoço de Dia dos Pais, né? Tinha bastante gente lá e tal, a gente jogou o Potion Explosion, foi tipo, ok, já era de se esperar que elas iam gostar, né? Porque bolinhas de gude batendo e... Colorido. Sim. Legal. O que eu queria ver mesmo se ia dar certo o Power Grid. Tanto que eu tive que empurrar o Power Grid e meio que... Ah, tipo, você sai do jogo mega bonito, né? Que é o Potion Explosion, sai assim, aí você faz Power Grid assim, a pessoa fala assim, ué, o que eu tô fazendo com esses livros de quinta série de 1990, né? Mais ou menos isso daí. Tanto que teve um piá lá que eu não quis jogar lá, mas não tem problema. Você arrependeu. Não, é que também nem ia dar tempo que ele já tinha que ir embora também, então... Tenho crise. Mas e aí, como foi a experiência com ela? Foi legal, cara. Foi melhor do que eu esperava. Porque eu pensei, ela vai enjoar porque tem que fazer continha, tem que ficar pensando muito e vamos ver até onde que vai. E foi. Foi muito legal, cara. E assim, uma coisa que deu pra perceber, acho que é a inocência da criança. Não tem aquela malícia, não né? Não tem aquela malícia da hora do leilão. Crianças e leilões. Né? É. Ainda ela não pegou, cara. Mas eu fiquei satisfeito quando terminou o jogo, eu tava empilhando as cartas, terminando dela. É melhor do que banco imobiliário. Yes! Esse é o objetivo de vida, né? Você marca lá assim, plantar uma árvore. Não, mas... Check. Não, aí você vai colocar assim, fazer uma criança desistir de banco imobiliário. Check. Mas na hora, cara. Não, foi muito legal, porque ela conseguiu pensar, ela conseguiu raciocinar. Tipo, as regras em si, não tive que explicar mais do que uma vez, porque uma preocupação que você falou, né? Pô, mas é um jogo meio denso, né? São umas regras meio complicado, às vezes, pra criança tentar entender, né? E, cara, fluiu super bem, foi muito tranquilo. No começo, que é normal... Você jogou com a sua irmã mais velha, né? Com a irmã mais velha, ela já tem 12 anos. É. Idade que tá na caixa. É. A mais nova, ela naquele dia não tava muito afim de jogar nada de board game. Ela jogou uma vez o Poshock Explosion e ficou internada no videogame. Essas crianças que ficam nesses computador, nesse zap zap o dia inteiro. Foi muito legal, cara. Joguei também com meu pai. Ele também... Acho que não, pra não forçar a amizade dos filhos ali, ele também não foi sacana no leilão. Mas terminou assim de tipo, eu entendi e na próxima eu vou fazer. Okay. Na próxima eu vou te sacanear. Porque assim, ela ganhou o jogo, eu tava tentando meio que forçar uma malícia ali, de tentar... Corromper as crianças. Tentando, né? Não, vamos comprar um... Eu tentando pegar as usinas mais caras ali, mas tentando forçar, né, os outros jogadores ali. Eles, não, pode ficar. Eu, porra. droga, velho. Você não tá na nossa malícia. Você tem que pensar que é uma outra mentalidade. É. Você tem que fazer primeiro, jogar uma isca pra saber se eles vão morder ou não, sabe? Foi não. Assim que eu ganhei dos Zambos. Uhum. Lembra? E ela ganhou com todas as usinas ecossustentáveis. Eita. Caraca. Então, tipo, ela passou umas duas rodadas. Criança prodígio do futuro. Daí eu fiquei olhando assim. É porque tem como não teve esse negócio de ficar gastando dinheiro, né? Fazer os outros gastar dinheiro. Ela pegou as usinas. Ela ficou duas rodadas sem ter que comprar recurso, né? Pra abastecer as usinas. E ela encheu de casa, abasteceu todas e... Legal. Legal. Eu fiquei com aquela cara assim de tipo... Tá, né? É o famoso assim, tipo, eu tô puto, mas eu tô feliz. Tô puto, mas tô orgulhoso. Tô orgulhoso, mais ou menos daí. Mas foi muito legal, cara. Foi super divertido ter jogado com elas ali. Com ela e com meu pai, né? Isso foi bem bacana dele. E a vertente do teu pai, como é que foi? A opinião dele? A opinião dele, ele gostou. Que nem eu tava conversando com ele, que depois que a Melina falou, é melhor do que banco imobiliário, ele é realmente melhor do que banco imobiliário, porque ela falou, não tem aquela coisa de sacanagem, de você ferrar tanto com os outros, assim. É que ela não jogou leilão, certo? Mas ela falou na questão de você é derrubado, e você, tipo, eu nem quero aquele terreno, mas eu vou comprar só de sacanagem, Sim. Tá ligado? Ela falou mais nesse sentido. Também por conta de dado, de ficar rolando, ter que ficar andando casinha e toda hora você tem que ficar comprando coisa. E ele tem fim, né? Também ajuda bastante. Ele tem fim, isso facilita, né? Quando você sabe, eu tenho que construir 17 casas, que bom, né? Mas o meu pai falando assim, é legal justamente pra quem é mais novo, você criar esse raciocínio... É lógico, né? Que ele cria. Lógico, estratégico, de tipo, ok, eu tenho tantos dinheiros, eu não posso gastar mais do que isso, porque senão eu não vou conseguir fazer aquilo. Uh-huh. É um gerenciamento do teu dinheiro, é um negócio que você pode levar pra tua vida. Então, pensando assim, em questão educacional pra criança, se ela consegue raciocinar já mais novo isso, eu tenho tanto que eu não posso gastar mais do que isso. Ou se eu quero fazer aquilo, eu tenho que economizar. Então, é legal que você consegue desenvolver isso na criança, né? O que dá pra pensar nele é que ele é didático em várias formas, né? Matemática, tem parte de geografia, você pode considerar ali. Não Sim. que tenha na posição certa, mas tem uma noção exata ali de como que é o mapa de tal país. Faz o Iguaçu só tá no Uruguai, vai tá tudo certo, né? Sim. Você jogou qual mapa, por curiosidade? Foi nos Estados Unidos. É um Brasil. A gente tava aqui nesse momento. Tava aqui, não. Eu até pensei em pegar só o mapa mesmo, mas sei lá, esqueci. Iha, agora desconte suas emoções em cima de mim, que eu sei que você quer falar. Não, o que eu fiquei puto é que você veio me atacar e quem perdeu foi você. Mas isso aí me atacou. Peraí. Eu acho que eu já vi esse filme. Quem perdeu foram vocês, ok? Ok. Por culpa do André. Não. Ó, ele assim, você me atacou, mas quem que foi dizimado? Eu sim. Eu não posso falar porque realmente você comprou a briga, então... eu taquei um herói na hora errada, na verdade... enfim. Mas vamos falar. Tá, cara, você atacou o Iha. Não se ataca o Iha. Eu aprendi isso em Twilight Imperium. Verdade, você... Não se ataca o Iha. Não aprendi, juvenil. A gente tá vendo um eco na história, hein, não, é recorrente. Nossa, pior que eu esqueci do Twilight. Eu nunca vou esquecer do Twilight. Mas você sabe, né, que só quem apanha que lembra, né? Quem ganhou normalmente esquece. Sabe disso, né, dessa história. Mas estamos falando de qual jogo, Iha? Run War! Eu só quero acrescentar que a história é escrita pelo Vitor, né? Pera aí, pelo Vitor. Então conte, Jéssica, você que ganhou a última. A única que eu joguei, sorte de principiante total, né? A Jéssica tem isso. É. Qual que foi teu feeling? Ah, vamos inverter um pouco os papéis. Qual que foi teu feeling de jogar pela primeira vez? Você que já jogou o Descent, eu acho que é interessante ter essa perspectiva agora do Rune Wars. Eu sinto que o Rune Wars, ele é uma fusão entre Twilight Imperium e Descent. Ele se alimenta da história do Descent, uhum. E ele se alimenta de toda a parte tática e estratégica do Twilight. Então, sem dados. Sem dados. É, ele é o melhor dos dois mundos, entendeu? Ele tem uma história muito bacana. E com duração de 10 horas também? Sim. Quantas horas? Foram 6 horas? 5? Foram 6 horas. 5, 6 horas a gente jogou em 3 pessoas. Mas com, assim... Com a explicação de regras, isso, né? Não. Eu achei as regras dele muito fáceis de entender. Porque o Twilight, eu vi o vídeo. Aí teve mais uma hora de explicação. E aí teve mais uns 5 turnos até entender o que tava acontecendo. Cara, a gente tem que fazer um vídeo de Twilight Imperium. Só que no começo do vídeo a gente tem que botar aquela musiquinha do Telecurso 2000. Nossa. Twilight Imperium 2000. Cara, então, eu realmente gostei muito dele. Eu já tinha jogado Twilight, como a gente comentou um tempo atrás. E foi muito mais difícil, até por um ponto que eu comentei com você mesmo, Iha. Uhum. O Twilight, você depende muito dos outros jogadores pra fazer as suas decisões. O Rune Wars, não. Você tem o seu baralho de ações. Você decide suas ações com você mesmo. Por isso que ele fica bem mais previsível. Tipo, você consegue jogar uma estratégia mais fechada, entendeu? Eu acho que ele é até mais rápido por causa disso. A única dependência dele vai ser a parte de combate. Mas como você pegou ainda uma classe boa pra defesa, você fechou tua fronteira, ficou com teus tais necessários pras runas e acabou. Eu fiz o come quieto e ganhei no final. Não, é por culpa do André que eu tive que atacar ele até o final. Eu vou parar. Obrigada, amor! Não, mas olha só. Vamos explicar, né? Ele é um jogo de controle de território e você tem os objetivos de você controlar as runas dracônicas, né? Então ele é um jogo que essencialmente funciona nisso, de você controlar o território e você buscar as runas. Ou buscar material ou pra você evoluir. Exatamente. Que foi o meu objetivo. Eu tava muito com comida e não tinha a parte de minério e madeira. Uhum. Ou ia pro lado da Jéssica pegar madeira ou ia pro lado do André pegar minério. Ah, eu não tinha madeira. Quem tinha madeira era o André. O André tava com muito recurso. Ele tinha madeira e minério. Agora só que o André, ele demorou pra expandir. Sim. A gente foi muito rápido. A gente saiu andando e você demorou pra conseguir dominar os outros tiles. Uma fronteira. Mentira. Não, no turno que eu construí uma fortaleza. Mentira. Bem próximo ali, que eu construí uma fortaleza, o Ir entrou por causa da iniciativa no território. Aí foi onde começou tudo água abaixo, assim, pra mim. Você não precisava atacar o Ir. Não, ó, é o seguinte, vamos lá. Recapitulando. O Rune Wars, você tem combate de dois tipos. Você tem o combate de exércitos e o combate de heróis. O herói, você tem uma ação separada do resto do seu exército pra poder mover, pra poder fazer quest, enfim, a gente já chega nesse ponto. Só que no combate, você pode entrar com seu herói em território inimigo e você não precisa iniciar uma luta. Você, o André não. Tranquilo. O André, ele foi lá e falou, eu quero um duelo. Cara, o jogo permite? Eu acho que sim, então... O Iha permite? Eu acho que não. Não, primeiro, não, permiti. Permiti isso, claro. E foi lá e roubou meu item. Eu morri com o primeiro herói que você atacou, tá bem? E fiquei com um de vida. Ele foi lá e bateu com o outro. Não, eu matei teu herói, matei teu exército e deixei você no canto. Sim, e eu fiquei... Acho que... Em posição fetal. Foi isso. Foi bem por aí. Foi isso? Porque teve uma hora ali que eu tinha um carinha em campo. Nossa. E ele, sei lá, a Jéssica tinha pelo menos uns 30, 40. Quase todo o exército dela tava no campo. O meu exército tava todo no campo. E o Iha tava expandindo. O jogo é dividido em anos, cada ano vai ter a fase de cada estação. E eu fiquei quantas estações fazendo nada? Talvez umas 8. Os dois últimos anos. Você é muito NPC, amor. NPC, entendeu? Eu fiquei NPC. Eu fiquei assim, já que eu vou perder, eu vou fazer isso aqui. Eu ia lá encher o saco do Iha. Daí ficou essa encheção de saco durante 2 anos. Quer dizer, antes, né? Ele veio na minha casa, ele cagou na minha casa. Caguei não, eu vim na divisa. Descarga. Eu tava na divisa, ó. Ele cagou no beiral da porta. Não, ó, pra vocês terem uma noção, o terreno, ele é construído aleatório, baseado no sorteio das quests. Sim. Ali. Ele é hexagonal ou como que é? Tem um conjunto de tiles hexagonais, vamos dizer assim. Mas o mapa em si, ele é modular. Ele é que nem o do Civilization New Dawn, que é um... Mas Mais ou menos. Eu tô conseguindo entender. É porque assim, o mapa dele, tá. Você recebe, cada jogador recebe, se eu não me engano, são dois, né? Dois tiles grandes. Baseado nas quests que você pegou? Isso. E aí vocês montam meio que, ah, eu quero pôr aqui, quero pôr ali. Então isso. Ele não é pré-definido, tipo um Civilization. Você tem que respeitar umas regras ali, mas o objetivo é você vai ser modular, independente de ter um consenso ali, uma simetria. Isso. Que foi o que ocorreu. Como a gente tava em três jogadores, dois acabaram ficando pra um lado do mapa e o André ficou mais isolado sozinho no outro. Sim. Com todos os recursos. Ou seja, ficou eu e a Jéssica brigando na fronteira, daí eu pensei, eu tenho que avançar. A gente ficou brigando em silêncio, né? Porque um ia, o outro olhava e ok, eu vou pro outro lado, aí o outro ia pro outro lado, aí, tipo isso. Aí o André foi lá e cutucou, aí sobrou pra ele. Cara, meu objetivo, olha, pra ser bem sincero. É conquista! Não, meu objetivo era avançar um tile à frente, uh-huh. Onde tinha as três arvorezinhas ali. Eu ia ficar tranquilo ali. Se você não tivesse vindo me atacar, eu ia ficar de boa. Só um pouquinho, deixa eu perguntar uma coisa pro Snake. Ah. Snake, o Iha tá tranquilo na sua fronteira e você tem um monte de recurso ali dando sopa. Você acha que você vai ficar tranquilo? Conhecendo o Iha, só um pouquinho. Conhecendo o Iha, você acha que você vai ficar tranquilo? Não, que eu tô responda em 3 segundos. 3, 2, 1. Não, cara. Então, é isso. Não, mas não, então... porque eu ia falar, a última vez que eu fui pegar um recurso que tava na casa, no quintal de alguém, eu tomei uma bomba na cara, né? Exatamente. É, a última vez que eu fui pegar um planetinha, eu perdi minha home base. Aí, vocês vão me culpar. Mas, ó, uma outra coisa que eu achei legal no Rune Wars é isso. O André, ele foi te atacar, ele... Beleza. Eu fiquei quieta. Como que eu ganhei o jogo? Eu fiquei fazendo quest. Eu fiquei completando o objetivo, que apareceu sendo com os meus heróis, e nisso eu fui ganhando as runas. É, isso que eu ia perguntar, que você comparou com o Twilight Imperium, né? Isso. Ele tem essas quests abertas pra todo mundo? Não, ou não, ó. Cada não. Um tem... O comparativo tem com o Twilight Imperium é baseado nas cartas de ação. As cartas de ação é de número 1 a 8, olha aí, uh-huh. Né? E você faz ação de cima. São ordens pra tua civilização isso. Barra exército. Uh-huh. Certo. Isso. E pensa que essas cartas, ela tem ordem de iniciativa. Se você usou uma de número 2 e você colocou uma de número 1, você pode usar só o texto de cima, porque você não tá usando a parte de baixo que é chamada supremacia. É como se você estivesse empilhando as cartas. Então, uhum. A primeira da pilha é a número 1, você faz os dois. Se a segunda da pilha é a número 3, você vai conseguir fazer as duas. Só que se você joga a número 2 depois, ela iria embaixo. Então, você só consegue fazer a ação de cima. Entendi. Entendeu? Essa é, eu acho, a parte mais divertida do jogo é esse planejamento que você tem que fazer. Você vai jogar uma ordem pra cada estação. Uhum. Então, durante o ano inteiro, você vai ter as 8 cartas, mas vai poder só jogar 4 delas. Então você tem que pensar bem, durante aquele ano, o que que você vai fazer pra evoluir a tua civilização e como que você vai avançar teus exércitos. Ah, então isso, cada jogador tem essas 8 cartas. Tem. Isso, é certo. Aí que ele tem essa diferença do Twilight, ele ser mais estratégico contra os outros e esse ser mais estratégico você com a sua civilização. Isso. Pensa que o Twilight Pyro, ele não é tão baseado em conquista de território, apesar de ser ideal. Sim. Você que tem mais território. Esse não, você tem que conquistar muito território, você tem que expandir a sua influência, porque você tem que conquistar as runas. Então, ele é mais, tem mais essa pegada wargame do que o próprio TI. Tá, mas é, que nem eu perguntei também, a pontuação é com essas runas ou só com as runas? Isso. Só com as runas. Então, o ideal é que você tenha no mínimo 6 territórios, porque cada território pode ter uma runa nele. O que acontece, por exemplo, no meu caso, eu fui completando o objetivo, fui completando o quest e fui conseguindo essas runas. Uh-huh. Quando você pega a runa, você pega uma runa falsa e uma verdadeira. Porque no mapa elas ficam viradas pra baixo, elas ficam escondidas. Quando você pegou aquilo, você pode colocar em um território vazio no mapa, que não tem ninguém, nenhum bicho neutro, ou um território seu. O que que eu fui fazendo? Eu fui colocando as runas no meu território e espalhando as falsas. Como ninguém tava me atacando, eu me comprimi num pedaço do mapa, fiquei na minha, coloquei um monte de gente pra defender e só fui fazendo isso. Eu fui pegando quest e fui completando e pegando runa. Essa parte de... É que assim, ele é assimétrico por conta das raças. A gente até falou na última vez que eu falei do Rune Wars aqui, na primeira vez. Ele tem essa forte... Coloca muitas aspas aqui. Inspiração em Warcraft 3, né? Por conta dos heróis, das unidades e as raças mesmo. Humanos, elfos, por isso que orcs. O jogo é bom. O Iha é apaixonado por Warcraft. Pra quem é dos videogames, inclusive, ele lembra muito o Endless Legend também. Uh-huh. Que é um jogo que ele é 4x e você tem os seus heróis pra ir completando as quests pra você. Basicamente a mesma Sim. coisa em formato board game. É, ele é um jogo... Se você gosta dessa pegada assim de fantástico... com vários tipos de unidades, o sistema de combate dele é legal. E, só que pra mim, em 3 jogadores, eu não gostei tanto. Não só porque eu apanhei, claro. Mas por conta disso, de vai ficar 2 pessoas brigando e outra se fortalecendo. Você que era pra ficar fortalecendo? Não, mas é porque assim... Se eu me fortalecesse, de alguma forma os dois podiam virar contra mim, certo? E ficava 2 contra 1. É sempre ou 1 contra 1, alguém eu vive, ou 2 contra 5. Eu nem cheguei em você no jogo. Não, eu tô falando supostamente, entendeu? Eu tive que encarar os dois? Não, você entrou no território da Jéssica porque você quis. Você veio me atacar no último turno. Como é que eu ia ganhar o jogo? Atacando quem tinha mais runas? É aquele jogo assim, jogo evento. Né? Mas não utiliza. Só pergunta, como que acaba o jogo? É por trigger ou ele tem... Deixa eu fazer um resumo do jogo. Faz um resumo aí, por favor. No começo do jogo tem todo um aparato pra você fazer o setup. Tanto da parte dos tiles que você vai escolher, da posição dos jogadores, aonde vai sair os jogadores e aonde cada jogador vai começar. Porque durante o mapa você também vai colocar 2 runas no mapa, sendo que uma falsa, uma verdadeira. E você não sabe ainda onde você vai começar o jogo. Então você vai fazer de modo, entre aspas, aleatório, dificultando pra pessoa já não pegar a melhor posição. Vai ter então uma quantidade X de runas no mapa. Conforme começa os anos ali, que ele vai durar até o 7º ano, ou quando o jogador completar o número máximo de runas, que no caso ali a gente tava jogando 3 jogadores, são 6 runas, pra dar o start final do jogo, você vai fazendo suas ordens, vai evoluindo, pegando recursos no mapa pra colocar mais exército, pegando mais heróis pra fazer as quests. Com isso, você vai pegando itens que vão te fornecer runas pra você colocar no mapa, né, adicionando mais runas, pegando das quests também vai vir mais runas, você vai preencher o mapa com todas as pedras dracônicas ali que vai ter. A partir disso você vai começar a brigar por elas, o jogo vai te forçar a brigar, não tem o que fazer. Uhum. Feito isso, vai ter toda a parte de combate, tanto como a Jéssica falou, do combate de exército, quanto combate de heróis. Combate de exército, eu acho interessante pelo fato dele dividir por iniciativas, exatamente, vai ser de 1 a 5 as iniciativas, então primeiro você vai ter o combate da lane 1 como se fosse a parte da infantaria e assim por diante, até bater. Legal. Gwent. Isso, lembra um pouco o Gwent, exatamente. Nossa. E a resolução da batalha, ela é feita também por cartas, que eles chamam de carta destino, onde você vai determinar se o herói atacou, não atacou, fez uma habilidade especial ou ele conseguiu, vamos dizer assim, stunar a outra criatura pra não poder atacar. Porque no final do combate, conta o número de unidades de pé, que vai ser a tua força final. Então se você tem 5 unidades de pé, o outro tem 4, as tuas unidades ganham porque você tem força 5, a outra só tem 4. E aí também tem cartas táticas que te ajudam a ganhar ou perder ali os combates, que foi um fator decisivo quando eu tava jogando com o André. Sim. O André não tava investindo em carta tática, eu estava, e isso que acabou ganhando, acho que todos os combates que eu ganhei de você foi com cartas táticas. Você tinha muita carta tática, fazia muita diferença, porque a carta tática não é só pra combate, tem outros efeitos, mas ele pegou muita carta que tinha efeito em combate. Então, deu empate, não, vou virar aqui uma carta, vou fazer um efeito e pronto. Esse isso, vou levantar mais unidades, vou aumentar minha força e tudo mais. Cada estação vai ter um evento também que vai te guiar durante os objetivos. Ah, você não vai poder jogar tal carta, ou aconteceu tal evento que você não vai poder mais pegar comida e assim por diante. Feito então todo o desenrolar ali dos 7 anos, o herói, ele é um personagem, entre aspas, a parte que você pode mover durante uma fase determinada do ano, que é o verão, pra você ou curar ou deixar ele mais forte com as habilidades, ou fazer uma quest, que é a quest onde vai te dar itens, esses itens podem te dar runas, ou completa a quest pra pegar recompensas que vai te ajudar durante combates herói pra herói. Então, feito todo esse desenrolar do jogo, acabou o 7º ano, todo mundo vai revelar as runas que tem, revelado as runas, aquele que tiver maior número de runas ganha o jogo. Coloca um adicional, né? Se você tiver, se você pode ao longo da partida falar, tenho 6 runas, eu quero acabar daqui 1 ano, porque você pode falar, isso, eu quero acabar o jogo antes dos 7 anos. Se você declarar, você vai colocar um marcador na atual estação, depois que passar 1 ano e você ainda tiver as 6 runas, você ganha. Senão, se você perder de alguma forma, você fala, não, eu ainda não tenho mais. Isso. Então você pode declarar que daqui 1 ano você pode ganhar. Nessa, o outro jogador pode passar? Pode. Ou... Mas assim, só que vamos supor, se eu declarar no verão que eu posso ganhar no próximo verão, e o Ira faz a mesma coisa, como ele declarou depois, ele não vai poder fazer isso no verão, ele vai poder fazer isso no outono. No outono ali, entendeu? Ele vai colocar o marcador dele no outono, justamente por conta dessa iniciativa, que faz diferença. O jogo tem muito mais camadas, não só nessa parte do combate, não só na parte do controle, tem os efeitos, as cartas, os itens dos heróis, então por isso que ele é bem completo assim pra quem gosta de jogos de fantasia, com essa parada de jogos táticos, de estratégia e tal, então ele é bem redondinho nessa parte. Isso, meus pontos positivos, eu concordo com como a Jéssica falou, você faz todo o controle sozinho, independente dos outros, então você não precisa ficar, ah, aquela pessoa vai pegar aquela carta pra fazer ação. Então vou ter que escolher a próxima. Ah, aquela pessoa também pegou, então f***. Então, isso que é o complicado. Eu vou ter que bipar muito palavrão assim. Foda-se. Então você tem a tua estratégia bem mais controlada. Outro fator pra mim também muito fundamental é a carta destino, que define os combates, e os combates são por lane, diferente do Twilight Imperium, que foi o ponto negativo que eu não gostei, a parte do tem combate. Dado, eu não gosto. É, não rolou. O Mercantes eu gosto. Mas eu não gosto já dele. Já é um tipo de combate com dados diferente, que já me chama bem mais atenção por ser temático ali. Uhum. O dado, vamos dizer assim, não uma rolagem qualquer. Isso que é o ponto pra mim diferencial. E o segundo ponto, quer dizer, terceiro ponto, é que ele me lembra muito o Warcraft 3, devido a você ter teu exército e ter o teu herói, e você faz ações independentes com cada um deles. Sim. Fazendo quest, fazendo as brigas de exército e tudo mais. Uhum. Então, tem Gwent, tem Warcraft 3, tem destruição e tem pra ficar puto. Então é muito bom. Eu vou puxar aqui dois jogos, um pra falar brevemente aqui, nem citei ele na abertura, mas vale a pena um comentário. Como o meu jogo favorito do ano passado foi Great Western Trail, né? Acho que é um jogo muito da hora, e o designer me chamou a atenção, e eu fui lá, consegui uma cópia do Mombasa, e é um baita de um jogo. É uma vez que a gente jogou, mas ele é um jogo econômico com lance de leilões, né? Só pra você entender a parte do contexto. Nós controlamos, não, você não precisa necessariamente pegar uma cor, controlamos companhias de comércio da África. Tem várias companhias ali, que são quatro delas, e você vai comprando ações, e você vai espalhando a influência dela ao longo do tabuleiro. Então o objetivo do jogo é você, no final da sétima rodada, você ter mais dinheiro, ser o cara mais rico. Você faz isso selecionando várias cartas, e ele tem uma mecânica de deck building dele que é interessante pra caramba. Você vai colocar sempre três cartas, você pode aumentar isso pra cinco com certos upgrades, e depois que você descarta, você vai colocando isso pra parte de cima. Então você tem um tabuleiro que tem três faixas embaixo, e quando você usa aquelas cartas, elas sobem pra faixa de descarte. Mas vai ter três descartes diferentes. Não é um descarte único, porque depois quando você no futuro for fazer ação, você vai pegar todas as cartas que estão lá em uma dessas pilhas de descarte e escolher pra voltar pra sua mão, e o resto sobe de novo. Então você pode meio que falar, olha, eu vou tentar colocar nessa pilha de descarte bastante carta de exploração ou de tal tipo de recurso pra poder fazer tal coisa com mais potência no futuro. Então esse planejamento dessas cartas no deck build é a parte mais legal, assim. Eu acho que é onde ele brilha. Ele tem muita coisa pra você gerenciar, não só a parte da trilha das empresas, porque pelo fato de ter as ações, todo mundo pode falar, opa, vamos tentar investir nessa companhia aqui, a companhia de St. Louis, assim, porque você vai garantindo pontos, benefícios, conforme você avança primeiro na trilha dela, quando as pessoas chegam em certos pontos de pontuação ali, né, em certas casas de pontuação, você vai ganhando benefícios porque você já passou por aquela casa. O jogo tem muita coisa, assim, na parte econômica, né, você tem que administrar bem suas ações, as suas cartas, assim, com essa parte do deck building. Ele é bem, bem da hora, assim, por isso que é um breve comentário, jogamos uma vez só, mas ele tem muita, muita coisa pra ser explorada, e ele é um jogo, assim, que provavelmente vai viver bem mais mesmo, assim. Deixa eu fazer um adendo aqui, que outra parte que eu achei interessante do jogo é que todas as empresas disputam o mesmo território. Sim. Então você vai estar explorando ali a parte da África, com o que o André falou ali, com Mombasa. Você está explorando, mas pode vir chegar uma outra cidade e começar a devolver suas casinhas para o tabuleiro. De maneira a dizer que o quê? Aquela outra empresa está explorando mais, está evoluindo mais e está ocupando teu território. Então as ações que antes você estava investindo começaram a ficar ruim e outra empresa começou a crescer. Então você tem que começar a balancear também, conforme você tá explorando o mapa e ver se aquela empresa realmente é boa ou não. Ele é bem legal, assim, porque você vai evoluindo, então vai ter que fazer muito aspecto. E por isso que já vale um comentário aqui, vamos pular já pro próximo jogo. E qual que é o próximo jogo? O próximo jogo, né, ele vai envolver a hotelaria, o ramo da hotelaria que tava em alta no começo do século 19, ou não, começo do século 20, na Áustria, né? A Áustria foi uma cidade muito importante nesse ramo de artistas, de nobres, de visitantes no geral. Teve. Áustria não é uma cidade, é um país. É isso que eu tava pensando. Não, calma. Falou... Eu falei cidade, mas é a cidade de Viena, na Áustria, perdão. Ah, agora sim. É, no país. A melhor cidade do mundo. Cara, a cidade é incrível, assim. Depois eu fui pesquisar mais informações em relação à cidade em si nesse período, porque ela foi realmente a cidade muito contemporânea, porque ela tinha de tudo. Não só uma parte científica, mas também tinha parte artística. Todo mundo era o centro da Europa no começo do século 20. E nesse jogo a gente vai, cada pessoa vai ter seu hotel e você vai evoluir o seu hotel ao longo de 7 rodadas para se tornar o Grande Hotel da Áustria. Entendeu? Por isso que o jogo é o Grand Austria Hotel. É um jogo que saiu pela Paper Games aqui no Brasil. E ele é um jogo que usa de mecânicas de dice placement, né? De você rolar os dados, depois você seleciona ele e faz efeito. O lance é que você vai pegar sempre um cliente, vai colocar na sua recepção, ele vai pedir um certo, tipo, um pedido, né? Ele vai ter pedido de comida e bebida, né? As comidas são strudel e bolo, vinho e café. Além disso, você pode usar também os benefícios de baixar clientes para você poder usar os benefícios deles. Tem benefício de uso único, de uma vez por turno, de final de jogo e tal. Então, é, você baixa os clientes quando você completa o cliente, não, os funcionários que eu quis dizer. Ah, tá. É. Não, mas os clientes também têm esses benefícios. Tem. Só que você só consegue usufruir deles quando você completa os pedidos dele e tem a quarto disponível. E tem a quarto disponível, isso é verdade. Sim. Como que é o fluxo do jogo, né? Vai ter clientes na disposição pra você comprar eles, né? Você tem que alimentá-los, seja ou só com comida, ou com bebida, ou um mesclado de cada um, né? E você tem que ter um quarto disponível pra ele depois da refeição. Esse quarto tem que estar combinando com a cor dele, a não ser que seja um cliente... Turista, né? Um turista, né? Que é ele é o verde. Então ele pode ficar em qualquer tipo de quarto. Quando você fecha esse quarto, né? Esse cliente vai te fornecer algum benefício, esse né? Esse cliente vai te fornecer algum benefício, exatamente. E tem outros pedaços, né? Onde você vai colocando esses dados, né? É, outras ações, na verdade. É, eu acho que vale a pena até voltar um pouco antes aqui, Snake. Falar assim, ó. Como que é cada rodada, né? Ah, sim. Ó, o jogador da vez, o primeiro jogador da vez, ele vai rolar todos os dados, conforme o número de jogadores, e vai separar nas casas de 1 a 6 que vai estar lá. Cada casa vai ter um efeito. Chegando na vez do jogador, ele vai fazer ação de optar, se ele quer pegar um novo cliente, pros três locais que ele pode ter na recepção do hotel dele, certo? Uhum. E depois, ele é obrigado a selecionar um dos dados pra fazer a ação. O que brilha nesse jogo, nessa parte dos dados, é que a quantidade de dados é que vai influenciar, por exemplo, se tem três dados de número 1, vai influenciar aquele poder daquela ação, entendeu? Uhum. As ações lá estão relacionadas com pegar recursos, né, que é recursos, comida e bebida. Tem a ação de você preparar novos quartos, de você subir na trilha do imperador, porque a cada, no final da terceira, quinta e sétima rodada, o imperador vai pedir que você tenha um prestígio lá e você tem que pagar esse prestígio. Se você fica dentro da normalidade dele, você ganha benefícios. Se você para, você, tipo, tá mal assim, você perde coisas, assim. Então é muito legal você também saber gerenciar isso ou ganhar dinheiro na posição 4. Na posição 5, você pode baixar funcionários que vão te dar benefícios também. E na posição 6, você pode fazer as ações anteriores, só que você tem que pagar dinheiro pra fazer isso, entendeu? É uma ação coringa, mas você tem que pagar dinheiro pra isso. E o Snake tava até comentando, né, dos clientes, cada cliente vai ter uma cor, né? Os clientes de cor amarela são os artistas, os clientes de cor azul são nobres e políticos, o vermelho são os cidadãos da Áustria em si mesmo, que vão para a cidade de Viena, e por fim você tem os turistas. Turistada. A turistada. Tinha que ser verde, né? É. Brasileiro lá pra fazer merda. E ganha o jogo. Pontos. É. Quem fizer mais ponto ganha. É que o jogo ele tem 7 rodadas? São 7 rodadas que ele vai ter. Isso. Cada rodada você vai fazer 2 ações, cada jogador faz 2 ações, e ele até faz uma parada assim de, o jogador que é o primeiro da rodada, ele vai ser o último na rodada. Ser o primeiro é bom, mas ao mesmo tempo é ruim também. Ele bate e volta, né? É, e você vai ganhar pontos atendendo esses clientes, né? Então, quanto mais hóspedes você tiver, mais pontuação você vai ter. Só que também tem essa questão, que não necessariamente aquele hóspede vai te dar pontos. Sim. Porque às vezes ele não te dá nada de ponto. Só que o benefício que ele te dá... É bom. É bom. Então, você tem que meio que controlar. Ah, eu vou pegar o benefício ou vou pegar a pontuação? Pô, aquele cara consome muito alimento, mas o benefício dele também... E essa parte do alimento é importante, porque, por exemplo, bolo, né? Não o estrudo, que eu expliquei errado no vídeo. O bolo e o café são os mais difíceis de pegar, porque... Na posição de ação 1 e 2, você pode pegar bolos e cafés, só que você tem que fazer a combinação deles que o número de bolo nunca supere a de strudel e o número de café nunca supera de vinho. Vamos supor que tenho 4 dados na posição 1. Você pode comprar 4 strudels ou, no caso, se você quiser comprar bolo, ele sempre tem que ser menor do que a quantidade de strudel. Então, se tem 4 dados, você pode comprar 2 bolos e 2 strudels no máximo. E é justamente nessa parte que os clientes se envolvem, porque às vezes o cliente vai dar um benefício muito bom, mas ele pede que você tenha muito bolo, muito café, que são difíceis de pegar. Então, você tem que também gerenciar, porque às vezes é bom você baixar um funcionário que vai te dar café todo o turno. Sim. Essa parte é legal. Então você tem que... Ele é um jogo que tem alta rejogabilidade. Pra quem gosta de rejogabilidade, esse jogo é um excelente nessa parte. E também é legal que tem objetivos que você vai tendo com os funcionários, né? Que você tem funcionário que te dá objetivo, te dá pontuação no final do jogo. Uhum. Se você faz determinada ação. Por exemplo, você termina um andar inteiro, por exemplo. Se você terminou o terceiro andar, você fechou todos os quartos do terceiro andar, você ganha uma pontuação. Se você tem uma combinação de quartos vermelho, amarelo e azul, você também ganha... É, e também tem as cartas políticas, que são objetivos públicos, né? Que você pode fazer. Que você pode... Quem é o primeiro a fazer vai ganhar 15 pontos, aí o outro 10 e o outro 5. E são três cartas dessas. Então, se você tá meio perdido no jogo, você pode usar elas como guia, né? Pra você, opa, eu tô sem estratégia aqui, então vou tentar fazer isso aqui. Pelo menos vai garantir pontos de vitória. Uhum. Então, assim, ele tem várias maneiras de você ganhar pontos de vitória, mas tudo isso você vai ter que gerenciar bem essa compra dos dados que você vai ter que fazer. Tentar mitigar essa questão dos funcionários, de tentar você ganhar esses benefícios com os clientes. Então é sempre bem essa coisa de gerenciar o que você tá botando pra dentro do teu hotel. Um ponto que eu achei interessante foi a parte de combos que você pode fazer com os teus funcionários junto com os clientes que você tá pegando. Sim. Então, se você consegue pegar os funcionários e ver um combo ali, cara, isso deu muito ponto. A gente jogou, eu e o André, a gente jogou e foi fundamental o combo criado ali. Sim, é que assim, ele é um jogo de máquina de pontos, né? Sim. Essencialmente, assim, Terraform Mars faz isso bem fácil, assim, de você criar, baixar as cartas e as cartas vão te dando benefícios. E como o Snake disse, ele é um jogo de passos. Não adianta você querer montar um monte de quartos se você não tem cliente. Então, você tem que seguir todos os passos, de ter comida, de ter cliente, de você ter quarto, e você saber baixar os funcionários na hora certa, e por isso que pra mim o jogo é muito bom, e é muito bom ainda porque você vai jogar sempre uma partida muito diferente da outra, né? Não só pelas cartas de funcionários que você tem diferente na mão, os clientes diferentes, as cartas política, os bônus do imperador, então tem muita coisa pra você saber explorar, e eu acho que vai demorar muito pra jogar um jogo muito parecido com o outro, entendeu? Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast de Jogatinas. Novamente, mais um podcast gigantesco aqui. A Jéssica tava até quase dormindo ali, ó. Eu não brinquei a hora que eu falei que eu exaustei todas as minhas cartas hoje. É. Mas é isso, gente. Lembrando, deixa nos comentários aí quais jogos você se interessou, quais que vocês jogaram recentemente. Posso fazer também mais um pedido? Quais foram os jogos que vocês ficaram puto na guerra? Esse é. O Ian não vai aguentar, cara. Eu já tô puto desde a parte... Quando você me traiu no Battlestar Galáctica lá, de você ter soltado o Rodite. Aquilo, cara, pra mim, cara, vou morrer com isso na cabeça. Vamos chamar um terapeuta, não sei. A gente tem que fazer uma terapia em grupo, entendeu? Tem que ser um podcast de terapia em grupo. É aquilo que a gente fez do Rune Wars, só que pra todos os jogos da nossa vida. Senão, 5 horas de podcast. Na lápide do Ira vai estar escrito, né? Zabuza a ser o maldito. Né? Exato. Mas é isso então, gente. Deixa os comentários, siga a gente lá nas redes sociais e outras coisas importantes, vão estar tudo linkado aqui na descrição. Apoia o Jogatina no PicPay. E é isso, então. Ficamos por aqui. Até o próximo turno. Nossa!